deserto. E toda a esperança é uma quimera. Quem sabe o que é certo não se desespera. Deixa o temporal passar. Quem tem peito aberto cria a primavera e não para pra chorar. E pra quê, pra quê chorar, se o sol já vai raiar e a vida vai correr. Quem não luta fera, não domina a fé, então vai ser o que já era. Toda espera tem seu tempo certo. Feito samba tem tempo de espera. Quem é pouco esperto sofre mais pudera. Não sabe se defender. Mas quem é liberto não diz quem me dera. Nem precisa mais sofrer. E pra que sofrer, se há sempre um novo amor que a vida vai trazer. Quem não delibera, não se recupere depois. Nunca mais supera. Fica deserto e toda a esperança é uma quimera. Quem sabe o que é certo não se desespera. Deixa o temporal passar. Quem tem peito aberto cria a primavera e não para pra chorar. E pra que chorar, se o sol já vai raiar e a vida vai correr. Quem não luta fera, não domina a fé, então vai ser o que já era. Toda espera tem seu tempo certo. Feito o samba tem tempo de espera. Quem é pouco esperto sofre mais pudera. Não sabe se defender. Mas quem é liberto não diz quem me dera. Nem precisa mais sofrer. E pra que sofrer, se há sempre um novo amor que a vida vai trazer. Quem não delibera, não se recupere depois. Nunca mais supera. Coração fica deserto.